Covid está de novo a tentar ameaçar-nos. Portanto, estas celebrações de Todos os Santos, fiz de fundos, da bênção nos cemitérios, costuma juntar muita gente que às vezes vem de fora. E se calhar era melhor, talvez, evitar que estes ajuntamentos de pessoas muito, muito distantes que aconteçam ao mesmo tempo. É bom que todos vão ao cemitério, mas na medida possível que eles vêm de fora até estarem em momentos diferentes para evitar, ou mesmo por, como precaução, para que esta festividade não se transforme num novo avanço do Covid.